Salvador, Otan 3520. O 3, puxa seu lado. Tá pronto para a cópia? Tá pronto. Autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decolada 10, curva à esquerda, controle 19.8, aciona 5125, coteja. 190 para Aracaju, Pucajama, Aracaju, 5125198, está no 3. Autorizado feedback somente, chama para o táxi. Chamará. Boa noite, voo 9051, 30 Delta, autorização para Guarulhos. Boa noite, 9051, autorizado Guarulhos, nível 400, via Resolu no 6, saída da Euleda Bridge. Decolada 10, curva à direita, controle 119.8, aciona 5124, coteja. Autorizado Guarulhos 400, Resolu no 6. Saída da EL, Leda Bridge, Landa 10 com curva direita, controle 19.8. Cotejamento correto, chama para o pushback. Salve Salvador, aqui é o Sam Mike, Bravo November, formando o tempo do rebote para o Rio de Medusa. Obrigado e um bom dia. Bom dia, frequência livre. 189 a bordo, altímetro no 091, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 noite, 95, bom voo. Salvador, 3520, Alinda, colono 0, vento 070 graus, 059. 520, decolou Juno 5, chame o controle 1998. 98, boa noite. Boa noite, TAM 3520. Boa noite, TAM 3520, contato radar, se vai para o nível 190, vou direto Puka. 190, na planta de Puka, TAM 3520. boa noite, gol 1897. Siga. Autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pêndulo 16. Saída da Euleda Bridge. Decoladão no zero, curva à direita, controle 19.8, aciona 5131, coteja. 360 Guarulhos, da Euleda Bridge, com comissão 2198.8, 5131. Cotejamento correto, chame para pushback funcionamento. Recife, 12685, Alterne, 12545. 2685, 2545, boa noite, Sérgio. Boa noite, bom.